Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Hoje avançamos para a edição número 269. Temos por cá uma jovem autora, de resto ela também já passou pela Leitura em Dia hoje, uma conversa mais demorada sobre esta obra de estreia. António apresenta a nossa emissão desta semana. Boa noite. A emissão desta semana é toda ela ocupada com uma jovem autora, como disseste, Carla Soares, a autora de Alma Rebelde, uma edição deste ano de 2012, colocada no mercado editorial e dos leitores portugueses por parte da Porto Editora. É uma conversa para perceber um pouco o que é que, no meio deste mundo editorial em turbilhão, o que anima uma jovem autora, pelo menos é a sua primeira obra, aquelas ambições, o seu universo, o registro literário, ao fim e ao resto, que justificou a abordagem à literatura portuguesa neste século XXI com um tema dos finais do século XIX. É um romance que, na altura, falamos, a indicação que foi dada em Leitura em Dia, recomenda-se mais uma vez vivamente àqueles que, na altura, não tiveram a oportunidade de conhecer. De qualquer das formas, Carla Soares manipula muito bem e é aquilo que tenta explicar e percebermos um pouco o que anima esta jovem autora, que é a razão maior desta noite de Livros com Rumo. Boa noite e melhores leituras. Carla M. Soares nasceu em 1971. Formou-se em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras de Lisboa e tornou-se professora. Tem um mestrado em Estudos Americanos, em Literatura Gótica e Film Studies. É doutoranda no Instituto de História da Arte, na Faculdade de Letras de Lisboa. É autora de Alma Rebelde, a sua estreia no romance, uma edição da Porto Editora. Boa noite, Carla. Obrigado por ter aceito o convite. Como é que se chega a este mundo sabendo-se que a Carla vem, como é também suposto nestas, aquele lugar comum que é, frequenta a área da humanística, da humanidade, da literatura, e a tendência natural é para se dedicar um pouco à literatura, à poesia ou ao romance. Como é que chegou, como é que foi este início de um percurso que se supõe-se não é para ficar só com Alma Rebelde? Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer as suas palavras simpáticas. Quanto ao meu percurso, eu penso que o próprio facto de me ter dedicado, digamos, a um curso na área da literatura já mostra que existiu sempre um interesse pelos livros. Antes de mais nada, como leitora. Sim, claro. E isso começa para a maior parte de nós que gostam de literatura e de ler. Muito cedo, e comigo também. Começou muito cedo, como começa com todos. Eu, desde muito novinha, que sempre li, numa idade que se calhar nem era adequada para fazer, li clássicos, li essa, li outros do mesmo género. A escrita foi mais tarde, muito mais tarde. Mais tarde, até se calhar, do que outras pessoas que hoje em dia procuram a edição de novos livros, não é? Portanto, novos autores. Eu não comecei novinha a escrever. Claro, claro. A precocidade não é aqui o caso, Não, nem não nada é. que o colha a preceito. Mas estava dizendo que, e fazendo assim um pouco, e é aquilo que também interessa nesta primeira parte da conversa, para além daquela experiência, pronto, que é aquilo que faz parte quase do cotidiano, da nossa vivência e dos percursos de cada um faz ao longo da vida, quer em termos académicos, escolares ou até intelectuais e literários, há, pelo menos à primeira vista, alguns fios condutores que fazem, vamos lá, prevalecer um pouco aquilo que a Carla estava dizendo, que é as suas leituras, as suas afinidades eletivas. É um pouco isto. Sim, mas não só. O que é que eu quero dizer? É óbvio que eu aprecio o tipo de literatura que escrevi, não é? Portanto, e que tenho muitas leituras no meu currículo que são deste género. Mas não foi com este género que eu comecei a escrever. Aliás, é muito curioso até para mim, como escritora, nova escritora, que o meu primeiro livro tenha sido o meu primeiro livro publicado tenha sido precisamente deste género de época, porque eu não quero chamar-lhe histórico. Se quiser, depois podemos. Escalpelizar um pouco essa ideia, fica já aqui o levantamento dessa possibilidade que iremos fazer mais adiante, claro. O que eu chamo de época e que, ao fim e ao cabo, é também uma história, até certo ponto, romântica, porque não foi o género com que eu comecei a escrever, com que eu, digamos, ganhei experiência na escrita. Não é o primeiro livro que eu escrevo, é o primeiro livro que eu publico. Que antes deste já tenho vários outros dentro do género do fantástico, que é uma coisa que eu também leio com algum prazer. Mas, de facto, é para mim curioso, muito curioso, que tenha publicado precisamente este em primeiro lugar. O que não significa de todo que não seja um género que eu aprecio. Não sei se era isso que me estava a É um pouco essa ideia, quer dizer, normalmente a crítica, ou aquilo pelo menos, os indicadores públicos que giram à volta daquilo que é, vamos lá, o ressaltar ou ressalvar a qualidade ou não de um texto literário, por ligeireza e assim um bocadinho quase de comodismo depois, porque isto também não convém de todo, de facto, de redimensionar para o lado mais teórico ou até da questão da teoria da literatura, mas é muito fácil dizer assim este livro porque estabelecem-se barreiras, o próprio autor, no caso a criadora, vai colocando aqui determinado tipo de elementos diacrónicos, datas, se quisermos, figuras que são mais ou menos do nosso património, mas já lá iremos mais adiante, e este tipo de registro. De qualquer das formas, dizia eu, que é alguma ligeireza que depois também, se quisermos, a interpretação depois pode ser feita, até em termos subliminares, naquele sentido é que alguma arrogância ou sobranceria intelectual por parte de alguma crítica, que é aquele facilitismo, dizendo que isto é romance histórico, é um género menor, é entertainment puro e simples, e portanto, se lerem melhor, se não lerem, não perdem. Percebeu o risco que é, ou pelo menos quando refutou um pouco, e penso que está no seu direito de o dizer, que é um romance de um tempo, mas não um romance da história, ou sobre a história, ou sobre o momento. É um pouco esta a ideia que está subjacente àquilo que afirmou anteriormente. É isso, sim. É assim, eu até vi um bocadinho mais além. Falou-me na questão da sobranceria e da conotação da história ou do romance com um determinado tipo. Eu ia até mais além, ao facto de muitas vezes este tipo de romance ser conotado com literatura feminina, Claro. que não deixa de agradar às mulheres, mas não foi pensado, não foi escrito exclusivamente para mulheres, nem a pensar no tipo de literatura que agradaria exclusivamente a mulheres. E, no entanto, conheço o risco, estou consciente do risco que, tanto no caso da literatura, como disse, histórica, de época, como de mulheres, ser, digamos que, relegada para segundo plano por ser considerada menor. E, no entanto, não deixa de ser um tipo de literatura que tem grande aceitação com o público. E, portanto, há aqui um desfasamento entre aquilo que é crítica e aquilo que é a opinião do público. Pois, e depois, por outro lado, se nós analisarmos também um bocadinho a questão, assim, mais a frio e não com aquele espaço muito epocal que estamos vivendo, a questão da era do vazio e os discursos redondos, à volta que passam mais ou menos por uma certa dimensão palavrosa daquilo que se escreve e depois ao fim e ao resto não está lá nada escrito. De qualquer das formas, a minha ideia é um pouco esta. Se nós olharmos para romance, por exemplo, do Stendhal ou até o próprio Tolstói, nem é isso que está aqui a ser considerado. De qualquer das formas, são tempos e momentos literários que realmente vivem um pouco daquilo que é a vida. Ou seja, o autor julga-se assim um pouco neste ponto ou nesta situação como criadora literária, que é dizer uma realidade epocal ou anterior e até àquela experiência intelectual de cada um de nós. De qualquer das formas, são referenciais que servem exatamente para reconstruir e, vamos lá, revivenciar um pouco o que é A experiência de sujeitos, homens e mulheres, de uma época e de um tempo, num espaço muito concreto, que é a cidade de Lisboa, na segunda metade do século XIX, é um pouco este o leitmotiv daquilo que pretendeu, ao fim e ao resto, escrever e dizer. O que está subjacente, essencialmente, ao meu Livro. este livro, é o desejo. Eu não sei se acabou por passar exatamente como eu gostaria, mas é ao fim e ao cabo, sim, a situação da mulher, essencialmente, nesta época, Sim. mas, sobretudo, um certo desejo de liberdade, que era uma coisa que não assistia a todos. Não assistia a todos. É claro que existem, em termos, mesmo em termos de estilo, em termos de escrita, existem referências. Referiu Stendhal e referiu outros escritores de época, não é? Mas que escreveram na própria época. Eu estou a escrever um livro de época fora Sim. dessa época, não é? E naturalmente que existem essas referências, não é? Inclusive em termos de estilo, eu procurei que a escrita do livro não fugisse à sua dimensão epocal, digamos. Portanto, que pudesse refletir a época em que as próprias personagens existiriam e teriam tido as suas vidas. Agora, em termos dos motivos do livro, eu penso que, sobretudo, é um livro sobre a liberdade individual. A liberdade que uma personagem, neste caso a Joana, que é representativa de outras personagens, tantas outras mulheres da sua época, desejariam obter e que, naturalmente, a maior parte delas não conseguiria. Acaba por ser um retrato de época centrado numa personagem, porque eu não, como lhe disse há pouco, eu não sou historiador. Não cheguei a dizer-lhe, mas disse-lhe que não considero este romance Sim, é a um questão do romance romance histórico. histórico, exatamente. É a questão do romance histórico que eu acho que aqui para mim é importante. É um romance de época, no sentido em que ele se situa numa determinada época e em que eu procurei ao máximo, não sendo historiadora, porque eu não sou historiadora, Sim. documentar-me, de modo a que o pano de fundo da minha história não contivesse erros, não fugisse à época, não fugisse ao retrato de época que se poderia fazer, mas não pretendo dar lições de história. Thank you. Uma das coisas fundamentais, se calhar, da própria conceptualização da literatura, como sabe, as várias abordagens à literatura vivem, há quem o diga, não até em termos teóricos isso é mais que público, notório, mas o essencial, quer seja no romance, quer seja na poesia e até no texto dramático, é a questão da verossimilhança, ou seja, a plausibilidade daquilo que está a ser dito. Independentemente do tempo, da época, do retrato mais ou menos profundo ou bem elaborado, personagens planas ou não, com conflitos interiores ou não, tudo tem que passar exatamente. E a sua preocupação por esse conceito, ou por essa, se quisermos, esse alocar nesse conceito que é a verossimilhança, naquele sentido em que isto era possível, não importa se aconteceu ou não, não é essa a questão, mas até que ponto é que, a ser possível ter acontecido isto no início da narrativa, até que ponto é que nós, quando lendo, e isto funciona sempre na velha dicotomia, se quisermos, emissor-receptor, o leitor, isto aconteceu no 19, no século, mas poderá eventualmente, com as suas várias depois reestruturações e modificações, acontecer, por exemplo, no Portugal interior ou até num espaço de vivências mais urbanas ou semi-urbanas, até que ponto é que nós, ao lermos este texto, o Alma Rebelde, não sentimos e nem olhamos para este texto algo desfocado, mas, se quisermos, com alguma nitidez. É um pouco esta a ideia que pretendeu, ou por aquilo que estava dizendo. Todos os livros, uma das coisas, para mim, o mais importante, aliás, em qualquer obra, é precisamente esse aspecto que referiu da verossimilhança, da plausibilidade. Uma obra quer retrate uma época, quer se pudesse adaptar a qualquer época, ou para quem trabalha no fantástico, pá, que também me agrada, não retrata época nenhuma, Sim, claro, claro. precisa de funcionar de acordo com as suas próprias regras internas. E uma obra que funcione de acordo com as suas regras internas funciona sempre. Quando o leitor. E que seja bem escrita, obviamente. Claro, claro, claro. Essa questão nem sequer se coloca, não é? Porque podemos estar perante uma história perfeitamente plausível, com personagens muito arredondadas e muito bem trabalhadas, se a história estiver mal escrita, se o português, que é com o português que nós trabalhamos, se o português não for correto, escorreito, limpo e, de preferência, também bonito. Não funciona, não é? Mas nós estamos neste momento a falar da plausibilidade, e eu acho que nesse aspecto, que esse é precisamente o aspecto que o autor tem que trabalhar antes de mais. Não funcionaria jamais uma obra, do meu ponto de vista, claro, poderia ser o objetivo do autor, e aí teria que eu trabalhar nesse aspecto, não é? Mas que tivesse aspectos dissonantes que não pudessem funcionar dentro das regras da obra. Neste caso, tratando-se de uma obra de época, evidentemente que eu tive que considerar, ou terei que considerar sempre que desejo escrever obras de época, se os factos poderiam ou não ter ocorrido naquela altura, se estaria ou não de acordo com os valores, com as atitudes, com as posições de época. As sensibilidades, ao fim e ao resto, ou a cosmovisão daquela, Sim. destes atores literários que aqui estão. Sim, tudo isso. E não, o que não implica que, de facto, aquele aspecto que referiu da época da obra ser ou não ser intemporal, porque, ao fim e ao cabo, é disso que me está a falar, Sim, sim, sim. uma situação que se poderia. Aconteceu na segunda metade do século XIX, a meados do século XIX, poderia acontecer em meados do século XX, se calhar, como me diz, ou até em épocas muito mais atuais, noutros espaços que não o nosso espaço mais urbano, vá, mas. É óbvio que sim, que é preciso, quando se constrói uma obra, pretende-se que se faça não só uma leitura de época, porque nesse caso eu estaria, se calhar, a dar a tal lição de história, não Sim, é? claro. A ensinar história, que não é o meu objetivo de todo. É criar uma certa sensibilidade que a pessoa de qualquer época, com a qual a pessoa de qualquer época se possa identificar. Sim, sem Eu acho. dúvida. É um pouco isso. E quer dizer, nós não faria sentido nenhum, hoje em dia, tão laudada quanto isso, por exemplo, a Odisseia do Homero, por isto ou por aquilo, quando se pretende dar um ar de erudição sobre o que quer que seja, a talho de foice cita exatamente isso, para dizer um pouco aquela questão, e não vamos alongar-nos muito mais sobre isto, que, de facto, independentemente dos contornos epocais estabelecidas pelo emissor, não é? Pelo construtor do texto literário, objetivamente, no final da linha, se quisermos, no final da leitura, passadas as 200, quase 300 páginas deste romance, pelo menos o emissor percebeu, entendeu, e mais importante do que isso, acabou por registar uma possibilidade de entender melhor o mundo a partir do entendimento maior que é a própria dimensão do ser humano, seja ele homem ou mulher. É um pouco também que pode ser por aqui vista, se quisermos, ou lida, neste caso, este seu romance. O que faz com que um romance, ou com que um leitor se possa identificar com um romance, este ou outro qualquer, e o que faz com que alguns romances de facto se tornem intemporais, é precisamente essa dimensão humana. Porque, ao fim e ao cabo, nós todos, como leitores, somos humanos, primeiro que tudo. E, portanto, procuramos, do meu ponto de vista, e é o que eu procuro num livro e foi aquilo que eu tentei colocar dentro do meu livro, é precisamente essa humanidade. E se calhar quando nós lemos a Odisseia, que referiu, que não nos identificamos se calhar já com os factos ocorridos, porque muitos deles são inclusive imaginários também, o que nós encontramos é precisamente essas características humanas, essa humanidade que... O pressuposto do sofrimento... Era válida na época e é válida agora. Nem mais... E, portanto, foi precisamente isso para além de procurar uma escrita que, de facto, fosse bonita, sem ser palavrosa, como referiu no início desta entrevista, como referiu quando fez a sua apresentação, foi o principal neste livro, foi, de facto, tentar que ele tivesse valor humano. Através das suas personagens, através da história que narra, através da situação que esta personagem principal atravessa, E que é uma situação com que eu creio que, embora dificilmente uma mulher, certamente que não um homem, atravessasse hoje em dia, ainda a maior parte de nós se consegue identificar, porque se consegue imaginar nela e consegue calcular quais seriam os seus sentimentos e as suas perspectivas e os seus desejos se colocado numa situação deste género. Declaração, ó bela, de um sonhador titã, um que dá nó em paralela e almoça rolimã, o homem mais forte do planeta, tórax de Superman, tórax de Superman e coração de poeta. Estrela, ó bela, sem noite por detrás, tua beleza de gazela sob o meu corpo é mais uma centelha num graveto, queima canaviais, queima canaviais, quase que eu fiz um soneto. E na lua ou no cometa ou na constelação, o sangue impresso na gazeta tem mais inspiração. No bucho do analfabeto, letras de macarrão, letras de macarrão fazem poema concreto. Gera primavera, aciona o teu condão, ó bela, faz da besta fera um príncipe cristão. Recebe o teu poeta, ó bela, abre teu coração, abre teu coração, ou ela arromba a janela. primavera aciona o teu condão. Oh, bela, faz da besta fera um príncipe cristão. Até que ponto é que, e já estamos a entrar também na abordagem a este seu romance, até que ponto, sendo um romance com um personagem, o personagem central, se quisermos, ou aquele personagem nuclear é uma mulher, até que ponto é que este romance pode ser visto também e lido, ou pelo menos percebido, como muito dos grandes romances, dos outros romances do século XIX, Jane Eyre, por exemplo, ou então até, e é aquilo que eu lhe iria dizer, até que ponto é que subverte aqui um pouco aquilo que é As Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett? Este romance, de certa forma, pode se inserir numa época completamente diferente, na linha de romances, como referiu, como Jane Eyre e... Viagens na Minha Terra é diferente. É diferente, mas eu penso que a Carla faz um pouco a subversão, ou pelo menos a inversão, ou pelo menos deslocando, em termos de paradigma, a narrativa de Almeida Garrett, e aqui faz, nesse sentido que eu estava dizendo anteriormente, sendo a personagem central, ao contrário da narrativa romântica do escritor português, uma mulher que tem o mesmo homónimo, se quisermos, a Joana, e depois, a meio do seu romance, aparece como Joaninha. Há esta percepção, esta possibilidade, ou esta outra porta, em termos qual boneca matrioshka, que possibilita este tipo de interpretação? É assim, escrevendo um romance deste género, fora da sua época e com a perspectiva que nós temos agora no século XXI, porque eu sou uma mulher do século XXI a escrever sobre uma mulher do século XIX, eu penso que seria quase impossível escrever um livro com uma personagem feminina que não fizesse, de certa forma, a subversão dos valores dessa época. Dos valores ou das intenções de escrita dessa época, porque, ao fim e ao cabo, a personagem que eu criei, ou a história que eu criei, conduz uma personagem feminina inconformada, não é? Numa viagem externa e interna que não vai no mesmo sentido que muitas das personagens, ou que a maioria das personagens da época... Um escritor escrevendo dentro da sua época, sobre a sua época, assume naturalmente os valores, por muito que esse escritor possa ser até subversivo, porque pode, claro. Ao fim e ao cabo acaba por assumir os valores da época, não há como evitá-lo. Observando uma época à distância, depois de muito se ter passado entre o século XIX e o século XXI, naturalmente a viagem é outra. Não é? Mesmo que seja aparentemente dentro do mesmo género. Inclusivamente os valores de Joana, sendo obediente, mas inconformada, para colocar isto de uma forma simples, não refletem inteiramente sequer os valores de época. Sim, não sei se era exatamente esta a questão que me estava a colocar, porque eu ouvi Sim. Mas também, pensando assim um pouco, é um pouco esta ideia também, tendo a percepção que o romance foi construído dessa maneira e desse modo, o que pressupõe uma grande capacidade, uma consciência por parte do narrador, ou pelo menos do escritor, até que ponto é que, para aquele leitor que está mais ou menos habituado, ou rodado, ou rutinado num tipo de escrita mainstream, aquilo que é, pronto, um capítulo segue atrás do outro, depois, independentemente, mais analepse, menos analepse. De qualquer das formas, a minha pergunta vai neste sentido. Até que ponto é que a dimensão cartística ou epistolográfica é importante para os saltos qualitativos na dimensão narrativa e para a percepção, porque há dois planos. Há o plano exatamente objetivo, não é? Aquilo que nós estamos lendo, e depois há uma sequência de acontecimentos, de saltos, que são dados exatamente por interlocutores que acabam por, entre si, entre eles, no caso Joana e a sua prima Esther, através de uma troca de correspondência, há avanços de tal modo na narrativa que são depois algumas das surpresas daquilo que o leitor normalmente não está à espera, é-lhe fornecido exatamente a partir deste pressuposto da construção do texto. É um pouco também por aqui que pretendeu, vamos lá, espicaçar a vontade de ler do leitor. Devo dizer-lhe, já que falamos das cartas trocadas entre primas, que esta história nasceu de uma carta. Todo o livro, a ideia do livro, nasceu precisamente a partir da ideia de que já não se escrevem cartas. Pois não. De que já não se escrevem cartas, mas de que outrora, nomeadamente no século XIX, nem ainda mais. Durante tanto tempo, elas foram a forma essencial de comunicação entre as pessoas. Uhum. E a primeira coisa que eu escrevi foi, inclusive, uma carta. A primeira carta de Esther. Uhum. A primeira carta de Esther que surge no livro foi a primeira coisa que eu escrevi. Uhum. E toda a história nasceu a partir daí e tinha inicialmente um caminho um bocadinho diferente. E, de facto, a introdução das cartas teve um objetivo muito claro, que foi precisamente descobrir uma forma alternativa e, do meu ponto de vista, interessante, de prosseguir a narrativa, sem que fosse preciso estender a narrativa. Do ponto de vista de Joana, eu queria que durante algum tempo, naquele tempo, porque a partir de um certo momento as personagens já não estão presentes, uhum. não é? Pelo menos no, sim, sim, no sim. nosso cantinho à beira-mar plantado, uhum. não estão presentes, uhum. e portanto, a partir desse momento e durante um determinado período de tempo, que terá correspondido ao da sua travessia do Atlântico, do mar, eu pretendia, ou do seu, desaparecimento, fundamentalmente uhum. é isso, eu quis precisamente oferecer a perspectiva daqueles que lidam com o desaparecimento, uhum. e fazer prosseguir a narrativa da parte com as cartas, não é? As cartas enviadas, que não são enviadas, aliás, são guardadas pela prima, e oferecer esta imagem que as pessoas que ficaram têm desse desaparecimento e, ao mesmo tempo, mostrar como é que a vida dessas pessoas prosseguiu, uhum. o que eu não poderia ter feito se tivesse seguido Joana e Santiago pelo mar afora, uhum. de forma constante. Uhum. Outros dos momentos muito importantes deste seu romance é, por exemplo, quando também coloca ao longo da narrativa aqueles momentos de introspeção, se quisermos, ou quando Joana, porque fundamentalmente eles estão ligados à figura, à personagem principal deste livro, a Joana, que são momentos de, por um lado, desejo, uma espécie de filtro racional sobre o que lhe aconteceu e depois as decisões que irá tomar ao longo desta história, nomeadamente quando ela começa a tomar consciência, e aqui já estamos a analisar também o contraponto desta personagem, que é, de facto, a figura de Santiago. São os dilemas, são as dúvidas, são as hesitações, são também as rejeições de todo o mundo feito na Beira Alta, na Guarda, no interior português, que é um mundo que ela se vê obrigada a viver a partir daquilo que era a ascensão da burguesia, dos novos ricos e uma aristocracia caduca que vivia pura e simplesmente do ostento e pelo menos de um título que, ao fim e ao resto, valia muito pouco quando se assistia, de facto, à mudança do tempo e à mudança da vida ou do registro como era feito. É um pouco esta ideia quando coloca a Joana a ter estes momentos de interiorização, se quisermos, autoanalítica, e dizemos isto nós agora no século XXI, que é, ao fim e ao resto, os juízos, as decisões, as dores que vive e aquilo que irá assumir depois, a posteriori, quando percebemos, por exemplo, quando Santiago tem o acidente que tem e fica às portas da morte. Foi um pouco esta a ideia. Eu creio que seria um pouco difícil nós conseguirmos acompanhar a história, porque a história faz-se muito a partir precisamente dessas oscilações de Joana, dessas dúvidas, desses receios, depois dessas aceitações e depois desses, das dúvidas outra vez e dos receios. Penso que seria talvez um pouco difícil nós conseguirmos acompanhar esta história, ou pelo menos irmos ao cerne daquilo que é Joana, sem acompanharmos as suas introspeções. As introspeções, as dúvidas que ela coloca nos seus cadernos são essenciais para nós termos o lado de lá do acontecimento. O acontecimento em si, embora a viagem talvez fosse um pouco menos vulgar, menos comum, o acontecimento em si era comum na época. Estes casamentos eram sim, sim, mas a Carla coloca aqui duas viagens com dor, duas viagens com muito sofrimento, duas viagens, por um lado, a primeira recusada por Joana, mas a segunda viagem como, se quisermos, quase de libertação. Por outro lado, fugir a essa opressão familiar e social, se quisermos, por um lado, e por outro lado faz lembrar um pouco a travessia à procura do paraíso, de um novo mundo, de uma outra vida, sabendo que, por exemplo, a primeira viagem, a guarda, era um paraíso, o palacete era paradisíaco, era um bem-estar com aquela questão quase bucólica, um pouco clássica, por um lado, mas por outro lado, há aqui dois contrapontos que, como autora, a Carla coloca muito bem, sabendo-se que no primeiro não há sofrimento, há um sofrimento interior, se quisermos mais da dimensão da vivência pessoal de cada um, pela decisão que foi tomada pelas famílias à contra-vontade, à contra-quer desta gente, por um lado, e por outro lado, outra viagem assumida pelos dois, por Joana e por Santiago, mas para o paraíso de uma certa forma se libertar, mas também há um grande sofrimento com risco de vida, e aí quem está às portas da morte é Joana e Santiago vela por ela. É um pouco este exercício que faz. Há duas viagens que são diametralmente opostas e que é propositado. A viagem física está, digamos que, na proporção inversa da viagem emocional e mental de Joana. Quando ela caminha em direção a esta casa na guarda, que depois acaba por surpreendê-la, porque não é exatamente aquilo que ela esperaria, é a tal gaiola dourada. Sim, sim. Ela, de facto, está mentalmente a viajar em direção a um suplício, à sua prisão. Uma espécie de cativeiro, não é? É, uma espécie de cativeiro. Enquanto que, quando faz a tal outra viagem, em que, de facto, sofre bastante fisicamente e em que, como diz, fica às portas da morte, ela vai em direção à sua liberdade. Portanto, não existe uma, digamos que, proximidade, não existe uma relação direta entre a viagem física. Existe, mas na proporção inversa, digamos. Não, a liberdade física não é a liberdade mental, a liberdade emocional, nem o oposto. Claro que depois verifica-se que elas acabam por coincidir, não é? Porque o que ela encontra, o que ela encontra são as duas liberdades. No final da história, embora não sei se deva ver se estar a contar aqui o desfecho desta história. É melhor não, é preferível não. É melhor não, nem, é melhor nem não. Intenciono, nem quero. Mas, de facto, a viagem para a guarda é, sem dúvida, o momento mais difícil da história, porque embora não seja o momento mais difícil fisicamente, é aquele em que ela mais sofre. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, que nous aurons dans nos mains, amis, nós percebemos, por exemplo, dessa questão da guarda, por exemplo, Dom Miguel e Dona Ana, que são duas pessoas, dois mundos que estão, de facto, em desaparecimento, mas aquele homem obstinado, seco, árido, duro, sobranceiro o suficiente para magoar Joana Is, por um lado, e depois a outra mulher, a Dona Ana, e depois até a Dona Brites, que são pessoas, a Dona Brites trata Santiago por como se fosse um filho, e ele aceita qualquer tipo de reprimenda com um sorriso e, portanto, com alguma satisfação. Por um lado, isto por um lado, este retrato destas mulheres, deste mundo quase feminino, parece um romance à Agostina, ou não tão, nesse sentido, tão pesado, mas, de qualquer das formas, coloca aqui estas três mulheres que são três mundos ou três momentos do desenvolvimento do lado da concepção do mundo e a partir deste romance, de um mundo olhado pelo lado da mulher em que se percebe que, de facto, o futuro está ele concentrado e baseado. O pilar deste mundo futuro é, de facto, a Joana. É um pouco esta a ideia? O pilar da casa e o pilar que acaba por ser o pilar do mundo foram sempre as mulheres. Sim. E nesse sentido, de facto, existe aqui uma oposição, que é um bocadinho depois quebrada por Santiago, porque Santiago é diferente, uma oposição entre o mundo masculino e o mundo feminino, mesmo em Lisboa, na família de Joana, de Esther, os homens e as mulheres colocam-se quase como, não sei, como quase em polos opostos. Existe um mundo feminino que é um mundo mais silenciado, mas que ao mesmo tempo é um mundo mais acolhedor, que é o mundo da casa, ao fim e ao cabo, é aquilo que não se vê. E existe um mundo masculino, que é um mundo aberto à sociedade, aberto ao exterior, ao negócio, à política, ao fim e ao resto. É um mundo mais duro. Sim, sim, sim. E percebe-se isso, por exemplo, com outra personagem, a prima, a Esther, que fica também, que há um pouco a ligação, se quisermos, simbólica até à própria Esther bíblica, que é uma mulher que se liberta a partir da morte do marido, e ela até tem este desabafo, pelo menos é dito no romance. Uma viúva com dinheiro pode viver a sua vida por inteiro. É um pouco também mesmo a transformação de mundos, mesmo numa sociedade marcadamente masculina, virada para o negócio, para a política, para alguma arrogância física, pelo menos para submeter o outro, neste caso a mulher, dá aso a que depois leiamos durante a fruição deste seu romance, por exemplo, o diálogo entre Esther e Joana, em que ela escreve quase uma carta proibida à prima, vendo o mundo a partir daquele momento com outro sentido e até com outra simbólica, se quisermos. Eu creio que Esther é precisamente, representa precisamente esse tal mundo feminino reprimido, porque ela foi casada muito cedo, sim, não é? Sim. E portanto não, nunca teve na sua vida a perspectiva de liberdade, a não ser através da viuvez. Uhum. E é precisamente, eu penso que tudo o que acontece a Esther reflete um bocadinho uma certa mudança que também já começava a existir face à mulher, mas não à mulher casada, uhum, digamos. Porque, a partir de uma certa altura, de facto, a viuvez, e se calhar terá sido assim em muitas épocas, a viuvez, sem a existência de um homem próximo na família, permitiu alguma liberdade. E no caso de Esther é precisamente isso que ela ambiciona, porque o casamento de Esther não será propriamente como o de Joana. Há uma dimensão de descoberta em Esther que é... ao mesmo tempo semelhante à de Joana, porque há uma descoberta da emoção, uhum, e, por outro lado, completamente diferente, porque a liberdade de Esther é outra. Uhum. A liberdade de Esther depende precisamente da viuvez, enquanto que, neste caso, a de Joana vai... Uhum. Depender de outros fatores. De outros fatores, como é evidente. Uma das coisas, pronto, estaríamos aqui à conversa durante muito tempo, é um pouco neste sentido. Queria colocar-lhe duas questões numa, passa a expressão. Por um lado, quando a página 186, perante aquele cenário de vida ou morte, moribundo, Santiago, Joana assume aí que Santiago há de ser meu marido. Isto por um lado. É exatamente aqui, se quisermos, que dá a quebra da resistência por um lado e por outro lado um outro fôlego narrativo ao seu romance em que esta personagem percebe e entende a realidade a partir da cumplicidade que vai estabelecer com aquele homem que está indefeso e praticamente morto. Isto à linha A. À linha B, até que ponto é que quis dizer, depois de todo o sofrimento passado por Joana, na essencialidade desta narrativa, quase toda ela de sofrimento, depois com Santiago já no Brasil, termina, ou está terminando a sua narrativa, designando o espaço às portas do céu. Depois de tudo vivido, depois de tudo sofrido, depois de tudo martirizado, passa esta expressão, é um pouco como criadora ou criadora desta narrativa pretendeu simbolizar, exatamente dando esta designação à nova vida, ao novo espaço, à outra geografia que eles terão pela frente? Bom, primeira pergunta. De facto, há um percurso que Joana vai fazendo ao longo da sua primeira viagem, depois da sua estadia e sobretudo depois da chegada de Santiago. Há um percurso que ela vai fazendo de hesitações e de descobertas e de novas hesitações e de surpresas e de novas descobertas que a certo ponto a conduz a essa decisão. E essa decisões deste género, decisões definitivas e determinadas, muitas vezes acontecem perante situações dramáticas, uhum, não é? Como neste caso seria a eventual morte de Santiago, por causa dos ferimentos sofridos. E, portanto, esta decisão, ele será meu marido, é o culminar, vá, desse percurso que Joana já vem fazendo. E, de facto, é o início de um novo percurso, um novo, uhum, percurso que vai conduzir à segunda pergunta que me colocou, uhum, e esse desfecho, estou às portas do céu, a escolha do nome da fazenda, fazenda, da propriedade, não é inocente. Uhum. Evidentemente que tem uma intenção, não é... A chegada de Joana e o percurso que ela agora vai fazer na nova casa, na nova terra, na sua nova vida, é um início. Mas é um início com uma perspectiva inteiramente diferente, não paradisíaca se calhar, porque, uhum, muitas serão as dificuldades que terão que enfrentar, mas pelo menos um percurso de liberdade, e um percurso de alegria. E nesse sentido, Joana está de facto às portas do paraíso. Antes encontrou aquilo que desejava e o seu paraíso, independentemente das dificuldades que possa vir a enfrentar mais tarde. Isso seriam outras 288 páginas. Chegado ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, este foi o programa número 269. Esta semana estivemos à conversa com a Carla M. Soares, autora de Alma Rebelde. É o romance de estreia desta autora, uma edição da Porto Editora. Para além da habitual reposição ao domingo, a partir das 7, Livros com Rumo poderá também ser escutado em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e também para download. Voltamos na próxima semana. Tenha uma boa noite.